A pessoa certa é aquela que cruza os nossos caminhos. Amigos ou inimigos estão cumprindo a missão de despertar a luz do coração. Por isso é preciso acolher, não há o que se preocupar. Tudo que acontecer é ensinamento pra nos ancorar. Por isso viva e deixe Deus lhe guiar. Tudo está sempre certo ao momento que tudo se inicia. Observe a sinestesia divina e passe a contemplar. O que tiver de ser assim será. E se por acaso ou sem acaso tudo então termina, erga sua cabeça, siga em frente e agradeça tudo. A pessoa certa é aquela que cruza os nossos caminhos. Amigos ou inimigos estão cumprindo a missão de despertar a luz do coração. Por isso é preciso acolher, não há o que se preocupar. Tudo que acontecer é ensinamento pra nos ancorar. Por isso vive, deixe Deus lhe guiar. Tudo está sempre certo ao momento que tudo se inicia. Observe a sinestesia divina e passe a contemplar. Tiver de ser assim será. E se por acaso sem acaso tudo então termina, erga sua cabeça, siga em frente e a tudo que viveu até aqui agradeça. Agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. É preciso sermos livres, agradeça, acreditando que tudo é Deus. Agradeça, renunciar e se entregar o amor, agradeça, pois tudo é da natureza de Deus. Agradeça, acolher despertando a luz do coração, agradeça, pois tudo necessário. Agradeço, renunciar e se entregar o amor, agradeço, pois tudo é da natureza de Deus. Agradeço, acolher despertando a luz do coração, agradeço, pois tudo é necessário. Agradeço, é preciso sermos livres, agradeço, acreditando que